simultaneamente, diminuir o medo, mas não reduzir a violência. E os desvalíveis e violentos tendem a escolher a execução os desprivilegiados. Acredite ou não nas provas que arrasta, e a situação econômica ainda desempenha um papel na escolha dos condenados. O sistema norte-americano de morte continuará aparecendo uma loteria, sendo assim, indigno de apoio.